amor que emana do teu ser. Pode crer, tudo pode acontecer. Ai, que seja assim, até quando Deus quiser. Andar, andei, andei no mundo, eu caminhei, andei com fé. Me seduz, oi, raio de luz, tua força me conduz, me seduz, eu caminhei e encontrei a fé de ei, ei. Acontecer, ai, que seja assim, até quando Deus quiser.